Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite. DJ Josias. Nosso casal Igor e também a Gisele. Aí o casal do amor. Já por aqui, obrigado. Empresário Junião. Histórias quase sempre são sonhos de cor. Seu rosto em cada estrela e alguém cantando amor. Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração. Nosso parceiro é Jaú. Como ele dá valor, meu irmão. Ele dá valor a essa música aí. Alô, Jaú! Fechei os olhos esperando pelo fim. Bora, Emerson. E aí, Tata? De repente ouvi você chamar por mim. Nossa Luciana de Luxo, tá chegando junto, um abraço do Josias. Aí o seu pão, a dona Nina, já por aqui, obrigado. Um abraço! Eu tô berrando por ali, é o DJ vai agora também. Um abraço! Passeios pela tarde, sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Andando de mãos dadas, meu coração. A luxuosa. Como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. Para Branca. E de repente ouvi você chamar por mim. Alô, Biachão. Sonhos não são sonhos e você. CDs gravando tudo, Dieguinho. Vem, Luciano! Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Parceiro Nito Pirento. Alô, Nito! Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Eu preciso. Equipe cai na brecha. Para o Wesley. Bora ver. Quero viver contigo sempre. Amigo Monteiro, seu grande amor. Amélia. Aí, Monteiro. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Josias. Hoje à noite eu te encontro e nós vamos sair. Aí, minha conterrânea Búfala! Tá por aqui com o Josias, está na manha, já curtindo o baile, juntamente com o Silva da Marambaia. Alô, Silva! Vamos me com 30, papai! Silva da Marambaia, o homem da beleza. Vou te mostrar um mundo que você jamais sonhou, onde a chuva, o campo e as flores tem mais amor. Temos CD Joelho de Franjinha, já, gente? Tá saindo do forno agora. Já prontinho aqui na mão do Lúcio Chenês. Hoje à noite eu quero. Para mim, Tibete! De amar você. Vai cair na brecha. De amar você. Vai cair na brecha. Vai cair na brecha. Eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Eu quero teu sorriso sempre alegre. Tá sendo sócio. Quero aí o sócio do Rubi. Aí com a gente, obrigado. Seu corpo se fazer de mim. Bora, velha guarda! Vou te mostrar um mundo novo que você jamais sonhou, onde a chuva, o canto e as flores. Os empresários Junião, o homem lá de Garota Pera, aí com a gente. Para tudo lá, viu, Junião? Desse mundo, vamos lá. Nós vamos esquecer. Yeah! Hoje à noite eu quero me perder de amar você. Amar você, eu quero ter você comigo sempre. E saiba que daqui pra frente não vou mais deixar você longe de mim. Eu quero. E aí, seu Paulo, só na manha. A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui. Silva da Marambaia. Sempre a esperar você, que não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer. A gente, sábado acontece o aniversário do meu compadre Tom, viu? Sábado aqui na Viação. Todo mundo convidado, hein, gente? Não. Sábado aniversário do meu compadre Tom. Vamos lá! Vem pra mim. Sem você, minha vida é tão ruim. Tia França, na lanchonete da Tia França, se apaixonando. Aí com tacacá, o vatapá, o salpicão, o pastel, o arroz paraense, tudo isso e muito mais. Alô, Tia França! Vamos! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, sempre a esperar você, e não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão, não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Ah, entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você. Meu amigo Lupe da Pratinha. E aí, Lupe? Vamos lá! Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Eu sei que você também pensa em mim. E aí, presidente? Eu sei que você ainda não me esqueceu. Cadê o passarinho, hein? Cadê o pássaro? Sinto que erramos demais em nos separar. E o bandeco? Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vamos, minha chão! Vem, amor, vamos recomeçar. A luxuosa. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você eu sou muito sozinho. Volta pro nosso ninho e não vamos mais separar. Agora sua saudade tem um novo visual. Dona da noite. DJ Josias. Eu sei que você também pensa em mim. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vamos lá! Vem, amor. O som viajou. Eita, segundo. Vem, amor, volte, por favor, meu bem. E aí, Búfala? Eu estou com saudade de você. Bora, viajou. Há tanto tempo sem te ver, estou sofrendo. Volte, querida, depressa, preciso te ver. Nosso encontro domingo. Domingo, nosso encontro é no Casota, meu irmão. É só de aniversário de Belém, viu? Lá no Casota. Inclusive as cortesias já na mão do maluquinho. Te puxa! Você se foi sem me dizer adeus. Vamos lá! E eu fiquei tão tristonho a pensar. O que fazer? Que bom que a gente vai dar ciência aí com a gente. Obrigado. Volte, querida, vai. Depressa, preciso de você. Vamos lá. Segura o hino da Cai na Brecha, meu irmão. Hoje a compra da direção da equipe Cai na Brecha. Vamos viajar. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora. O Ney da Cerola, o homem lá da Feira Verde aí com a gente. Você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Vai, Pirento, vai. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora no canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperto... Os baguncinhos de luxo! Isso aqui é todo vapor aqui na Dia Show. Aí com a gente. Esse no dia já funcionando aí no curral do dia. Outra hora no dia. Desse enterrar, mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Dona da noite. Tinha esse ato de piedade cristã, mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. É parceiro Michel, do Racada Sushi. Aí com a gente, olha o Michel. Outra hora. Michel e o doido. Aí do Racada Sushi. Aí com a gente, obrigado. Mas você também podia marcar. Vamos lá. Outra hora. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você a dona da noite chegou. Eu desejo por você mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Aqui meu travesseiro também sente a falta. Olá, gente, na próxima segunda-feira, dia 13, próxima segunda, nossa carroça no Palácio dos Bares. Segunda, dia 13. Um novo amor pode até machucar. Meu amor, se te amar, um louco amor pode até machucar. Parceiro Cadeirudo tá na área. Grande Cadeirudo da Nike, lá do Verão. Obrigado, Cadeirudo. Eu vou te amar. Vamos lá. Eu sei te amar. Fechou. Eu vou te amar. Eu sei te amar. Vai, Bacurau! Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. O homem é bom, o homem é espetacular. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim meu amor sem te amar. Um louco amor pode até machucar. Um abraço pra você, meu irmão. Vamos parar de brigar. Não quero lhe dizer adeus. A gente dá certo na cama. A gente se ama.

eu e você e a felicidade. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Deixando tu, abraço com muito amor e carinho pra alguém, tá, pai? O homem tá apaixonado, viu? Nosso amor aumenta sem alô, Beto! Bora, Emerson, bora, Tatá! Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Opa! Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Chamar de ti, meu irmão. Então vem. Fala, Will. Ser feliz. Vem, meu bem. Vem. Ser feliz. O meu mundo caiu quando você fugiu de mim. Cheguei até a pensar que era meu fim. Ai de mim. Luxuosa. Parceiro Amélio também, grande Monteiro, aí com a gente, obrigado pelo carinho. Aniversariando, obrigado, grande Robinho da Maramaia. Junto aí com a primeira dama, amiga Simone, Simone Lobo. Vamos, Simone! Oh. Enfurecido. Passando o Silva da Marambaia. Aí, já com a gente. Vai com a gente desde sexta-feira. Alô, Silva! Bora, Silva! Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração, e me deixa escolher. Tá bom.

mesmo que algum sábio profeta. Amigo Marcelo aí do Bar do Tio e também o Preto, o garçom da Exclusive aí com a gente, obrigado meu irmão. Histórias de revista. Uou. Não se liga em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Vamos lá. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Marcelo oferece com muito amor e carinho pra Enê. Isso aqui, obrigado. Eu vou estar sempre em sua vida. Não aceite outra previsão. Mesmo que algum sábio profeta lhe diga que não. Cuidado com histórias de revista. Não se ligue em papo de TV. Nossa realidade é diferente. Eu amo você. Jamais me passou na imaginação a ideia de não ter você. No meu coração está escrito assim: o amor. Sucesso via show! Vamos lá, vamos lá! Sequência gostosa, viu gente? Sequência sendo gravada aí. Esse CDzão gostoso aqui na Via Show. Já já prontinho na mão do Luciene. Hoje eu quero te amar. Fala, Marcelo! Deixe a porta aberta, a luz e a feira, que avise a tristeza que hoje não dá. E que o mundo se acabe. Hoje eu quero te amar. Já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor com tanta briga vai fugir do coração. Não se apaixonar, não é? A gente já não faz amor com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. Onde tá tá? Da equipe Cai na Brecha, da vez com a Marcela, presidente. Aí com a gente, obrigado. Alô, Dinho! Olha essa mãe que é prestação! Meu amor, me espere e vou logo chegar. Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. Parceiro Mosquitinho. Valeu, Mosquitinho da Valor. Valeu, Mosquitinho. Vamos juntos. Para a Jamaica. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Vamos lá. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa, que avise a tristeza que hoje não dá. Eu quero te amar. A gente já não faz amor como manda a paixão. Se nenhum dos dois mais liga, o amor por tanta briga vai fugir do coração. A gente já não faz amor com desejos no olhar. hoje. Hoje eu quero te amar. E aí, Glau? E a chama? É o nome da emoção. Fechar o CDzão do Josias. Hoje aqui na Via Show. Bora, meu melhor. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Sonhando o dia eu te amar. Irmão, pelo amor de Deus, falou em prestação. Falou em Jamaica, prestação, meu irmão. É verdade, viu? Vamos, Jamaica. Vem-se embora, vem-se embora. Minha chance. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Numa ânsia louca, te faço minha mulher. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Ser seu dono toda essa noite, me cansar de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo, fazer o que você quer. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Luxuosa Carroça da Saudade.